baixarmelody.com, o seu novo site de Melody 2015. Vem, meu príncipe! Olá, Megatropa! Sejam bem-vindos ao 15º Festival da Pororoca e ao 17º Surf da Pororoca. Aqui no belo e próspero município de São Domingos do Capim. Alô, São Domingos do Capim! Bate na palma da mão! Palma da mão! Gels, já deu pra sentir que essa galera tá vindo, tá? Então bora mandar a primeira, Gilson! Só se for agora! Joga a mãozinha em cima! Também. Obrigado mesmo. Pegada de castanhal, nossa. Ele chama por você. É seu nome que ele grita bem alto. Príncipe Neve. Como é que eu posso ser feliz? E te amo. Se você não está aqui. Oh, yeah. É seu nome que ele grita bem alto. Viviane Batidão. Sucesso. Segura o batidão, batidão, batidão, batidão, batidão, batidão, batidão. Só quem é corintiano joga a mãozinha pra cima aí, ó. Peraí, peraí, peraí. E quem é flamenguista, dá um grito! Então faz o seguinte agora aí, ó. Só as mulheres que não dependem dos homens pra porra nenhuma, põe a mãozinha pra cima aí, ó. E bate na palminha, e bate na palminha. Bate na palma da mão. اللي عرفتك ما عرفتك زين تمنيت اني ما شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا Recebendo a visita também do nosso parceiro Silvinho Santos, aqui com a artista Mix FM, parceirão dos irmãos Edilson e Gelson com a gente. Alô, Silvinho! O homem do surf na Pororoca também tem aqui com a gente. Vai, Silvinho! Direto pro festival da Pororoca. Inclusive, meu afilhado Heron tá no meio da galera. Um abraço, Heron. O empresário Márcio com a gente, abrindo. Alô, Maria. A Grícia com a gente, galera de Belém. Olha só do meu ladinho mais uma vez, nosso representante São Domingos do Capim, meu parceiro Ceguetinha da mídia, e agora também tem o príncipe na pele, alô Ceguetinha! Esse aí tem o respeito dos irmãos, Jesus de Elson, meu amigo Ceguetinha, olha só o seu amigo Diego da Selva com a gente também, o Luciano do Depósito Campinense, um abraço muito carinho, meu amigo Aloysio Amaral com a gente também, meu parceiro Café, velha guarda esse café. Nosso amigo DJ Pombo, o Pipi, o Marrom com a gente, o gerente Buda, alô Canidé, cadê o Canidé, meu parceiro Canidé, alô Derron, alô Henrique! Quero ver o grito! O Elcinho da Saveiro Terrorista! Nosso amigo velho, o Júnior, Júnior da Meira com a gente também tá aqui. Alô, pode! Como é que é? O que pensa que eu sou? Joga a mão sem mim, vai! Alô, Clarkson! Um abraço, galera! Vamos chamar o segurança bem aqui na frente pra gente manter a ordem. Detalhe, a segurança aqui é a polícia militar e não tá pra brincadeira, não. Os amigos da polícia militar do estado aqui na frente pra gente manter a ordem, a organização. Beleza? Um abraço pra Bacolha e os anjinhos farridos com a gente também. Alô, Riquinho, tá com a gente? Nosso amigo DJ Mascote, o DJ Mancha, o Elson, toda a galera da padaria. Alô, PA, o Hamilton com a gente também, o Nelson, toda a galera, o Tito Príncipe, o Eloy e o Mega Luiz, um abraço. Príncipe Negro. DJ Edielson, na pressão, é pra botar pressão, meu DJ. Olha a equipe do Patala Variedades com a gente, um abraço! Ô bandida maravilha, faz um favorzinho pra mim. Vai joga a bundinha pra mim. Vai joga a bundinha pra mim. Esse é os três macetes para conquistar você. No primeiro eu vou subir, sobe. No segundo vou descer, no terceiro macete. E vai quicando! Põe a mãozinha pra cima! Quero ver! Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Toda a família é afissura! De dinheiro, vamos beber. Só que não tem hora pra chegar em casa hoje, joga a mãozinha pra cima aí, ó. Só quem vai amanhecer dá um grito! Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Chega pra cima! De Belém pra curtir o Príncipe também, São Domingos do Capim. Meu amigo Sidney Martins com a gente, o Lucas. Nossa amiga Thaís Baltazar com a gente, a Letícia. Nosso amigo Gilson da Nike. Alô, Bruna do Guamá, um beijo, Bruna. E a Vanessa na área. A noite já é nossa, vem que hoje é funk nejo. Alô, garçom, traz a bebida que eu tô com dinheiro. Bota o copo pro alto. Riquinho com a gente na área, um abraço, garota! DJ Fabinho, o DJ Fagner com a gente, meu amigo DJ Jordan tá na área. Obrigado, Renan, o Orelho, o Marquinho também, lá da grande família. Alô, reggae, sai do chão! Joga a mãozinha pra cima! Bounce. Meu amigo Eloy, tá aqui com a gente também, o homem que comanda o açaí aqui no Capim. Já ganhei até de presente. Valeu, Eloy! Padrão Gilson com a gente, da Nike, um abraço também ao seu sobrinho, Pinho. Alô, Magnata. Sábio, gente boa esse garoto da administração da prefeitura municipal daqui com a gente. Alô, Sábio! Lá pra cima. Alô, Café! Eu vou sentar agora, parceiro Júlio Bia. Alô, Júlio Bia! Dona Adriana aqui com a gente também, amigo Mar, nossa equipe Adidas. O Garfield! E já tá aniversariando hoje, né, Garfield? Parabéns, garoto! Mas a festa vai rolar daqui a pouquinho. Bora pra cima, garoto! Não se esqueça, mexer com essa novinha vai te dar dor de cabeça. E aí? Deixa, deixa mostrar como ela faz. Depois de alguns dias, ela vai sentar, ela vai sentar, senta. DJ Príncipe na área. Alô, Príncipe, um abraço muito carinho, garoto. Olha o Rodrigo da Sem Limites, o homem da tatuagem. Perereca, alô, Rodrigo. Vida se joga e fica, se mata e fica. Perereca, o homem da tatu do Capim. Vida se joga e fica, se joga e fica. Perereca, suicida, se joga e fica, se mata e fica. Perereca, suicida, se joga e fica, se mata e fica. Vem na sensualidade, novinha safadinha. Como é que é? Depois olha pra trás. E dá aquela empinadinha, empina, empina, empina, empinadinha, empina, empina, empina, empinadinha, empina, empina, empina, empinadinha, empina, empina, empina, empinadinha. Esse é o festival da Pororoca. Empina, empina. Mais uma realização da Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim. Empinadinha. Administração do nosso prefeito Yuti Nakata. Obrigado ao nosso vereador Nasa aqui com a gente também, presidente da Câmara Municipal. Fazendo tu dançar. Grande DJ Marcelo! Da Águia Blindada, gente nossa pra caramba. Obrigado, grande amigo Glauber. Cadê o Glauber? Amigo Glauber, faz parte da administração da Prefeitura Municipal também do Capim. Alô, Glauber! Empina, empina, empina, empina, empina, empina, empina. Já que tá todo mundo na chuva, vamos fazer isso aqui, Dilson! Sai do chão! No balanço do chiclete, o chicleteiro vai dançar. Tu dá, dá. No balanço do chiclete, o chicleteiro vai dançar. Príncipe Negre. Doutora Clícia, Lógia Manideua. Para Silvinho. Mãozinha pra cima, joga pra cima e sai do chão. Meu amigo Peixe na flechada, com a gente, alô, Peixe! E quem tá com o Sanjo? com sede? Tá com sede? Nessa chuva? Tá com sede? Olha, olha, olha, olha, água mineral, água mineral, água mineral, água mineral no canteão. Olha, olha, olha, olha, água mineral, água mineral, água mineral, água mineral no canteão. Piriri, piriri, piriri, tá solteiro, tá casado, tá amarrado, encolerado. É! Olha, olha, olha, olha, água mineral, água mineral, água mineral, água mineral no canteão. Piriri, piriri, tá chapado, tá bonzinho, tá bêbado. Olha, olha, olha, olha, água mineral, água mineral, água mineral, água mineral no canteão. E agora? Tá na pedra, tá em dia, tá atrasado, tá atrasado, tá atrasado. Alô, Marlon! Olha, olha, olha, olha, água mineral, água mineral, água mineral, no canteão. Agora que eu quero ver. Eu era um bêbado, eu vivia drogado, hoje eu estou curado. Eu encontrei Jesus, encontrei encontrei. Quem não sair do chão? Quem não sair do chão vai ficar sem fazer amor durante 10 anos. Isso! Na casa do senhor não existe Satanás. Show Satanás, show Satanás. Na casa do senhor não existe Satanás. Show Satanás, show Satanás. Pera aí! Joga a mãozinha pra cima! Quem te vê passar assim por mim? Alô, família Racionais! O Pikachu e duas com a gente também, valeu Pikachu! Tão linda, contemplar o sol do teu olhar, perder você no ar, na certeza de um amor, me achar um nada. O 3, todo mundo vai sair do chão, legal! Só quem é de São Domingos do Capim, joga a mãozinha pra cima! Eu me afogo em 1, 2, 3, sai do chão! Do chão. Oh, Ana Júlia. Oh, Ana. Meu amigo Bugalu da Rádio Marajoara, abraço Bugalu. Sai do chão. Convidado por uma tal suruba, não pude ir, Maria foi no meu lugar. Depois de uma semana ela voltou para casa, toda arregaçada, não podia nem sentar. Quando vi aquilo fiquei assustado, Maria chorando começou a me explicar. Daí então eu fiquei aliviado e dei graças a Deus porque ela foi no meu lugar. Roda, roda, vira, solta, roda, vem me passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta. Quem é do Paysandu, põe a mãozinha pra cima. Quem é que bota fé que o Paysandu vai chegar nessa final aí, joga a mãozinha pra cima. E quem põe fé que o Clube do Remo vai chegar na final, joga a mãozinha pra cima aí, ó. Será que vai dar Paysandu e Leão na final, Edilson? Eu sou mais um Leão, Edilson. Eu sou mais o Paysandu. Só quem é do Clube do Remo, joga o braço em cima, então. Bate na palma e na mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Só quem tá solteiro dá um grito. Minha torcida do Papão, bate na palma e na mão. Vem, vem. É pra sair do chão. Oh, oh, oh. chupar meu boi com na alegoria. Olha só, Gelson, nosso vereador NASA é o presidente da nossa Câmara Municipal. Vem dar um abraço dos irmãos, Edilson e Gelson. Obrigado, NASA, pelo carinho. Só valeu. O homem atuante em São Domingos do Capim. Maracatu. Sabe o que o povo quer. É seminu. Viva a magia, viva do maracatu. Os parceiros da Fúria, um abraço. Todos os racionais ali com a gente também, só valeu. Bora. Alô, uma palavra. Forró, bota, forró, bota, forró, bota. Forró, bota, forró, bota, forró, bota. Forró, bota, forró, bota, forró, bota. O São João da Bahia é o maior. Forró, bota, forró, bota, forró, bota. Nosso amigo Cacico da Red Bull aqui com a gente também. Forró, bota. Eu, DJ Ed. Eu fiz uma fogueirinha perando meu amor. Show na próxima do carinho. A primeira dama Vani daqui com a gente também. A esposa do nosso vereador NASA. Tá com a gente, NASA. É madrugada. Tem que tirar o chapéu pra essa galera do Capim, Jossa. Olha só. Faça chuva ou faça sol na ré do pé, mano. Quem espera sempre alcança meu alô, já me dizia. Alô, JP. Minha raio, acho na areia, minha sereia. E aqui, tá de mais abraço. Agora! O bloco mora lá, só tu na folia aqui com a gente, valeu! Meu amigo Sério Show, da Itiban, o Neto, da Jordão Som. Mas, o que é isso? Valeu! Samuel e a primeira dama, Ana, Ana Maria. Seu mano garoto, o Alan. Guardando Mix. Toda a galera da Xtreme Sound aqui com a gente. Alô, Márcio. Alô, Atitude. Meu amigo DJ Jordan aqui com a gente. Obrigado, Jordan. Bora! DJs do Pará. Os irmãos Edilson e Edelson. Bora, meu mundo! You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Valeu, esquadrão do Boto. Alô, mal falados, valeu! Patty cake with no hands. Got me in this club making wedding plans. If I take pictures while you do your dance, I can make you famous on Instagram. Yeah, yeah. Hot damn it. Woo. Your booty like two planets. Woo. Go ahead and go ham sandwich. O Sério Show e a galera da Itiban vem aqui com a gente, pode crer, valeu. You know what to do. Fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Cadê meu amigo Irão, rapaz, pra gente? Fala ali, ó. Aqui com a gente. Um abraço muito carinho, Irão. Toda a galera também da Itiban, por ali, valeu. Let's take a shot, Ali, you dead don't. Tired of working at 9 to 5. Meu amigo Catatau, lá do bar do Catatau com a gente. Clube Passos, um abraço, valeu. Your booty like two planets. Woo. Go ahead and go ham sandwich. Woo. Boy, I can't stand it. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle. Só quem é filho de Deus, põe a mãozinha pro céu. Só quem confia em Jesus Cristo aí, levanta as duas que eu quero ver. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, Mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus, existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é. Eu queria que vocês cantassem bem alto e bem forte. Vou baixar o som, vai. Você é o Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, e quem confia em Deus aí bate um monte de palma. Sentado nessa mesa, só o copo de cerveja é minha companhia. E essa casa está tão cheia e parece vazia sem você comigo. E hoje está fazendo um ano. Meu parceiro Sávio, da Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim, Sávio. Olha pro último mês, foi a primeira vez. E o que me prometeu, será que se esqueceu? De todos nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento, da nossa lua de mel, do nosso casamento. Abre cedinho! Se o Malo fica só lembrando dela, né, Malo? Vai ser difícil eu me apaixonar de novo. E a conversa Príncipe. Antes embriagado do que iludido. Acreditar no amor já não faz mais sentido. Eu vou continuar nessa vida bandida até você voltar. Meu amigo Adriano Mix com a gente, nosso amigo Léo Júnior da locadora de Milhar aqui com a gente, também um abraço. A sua primeira dama, só valeu. Dona Patrícia, abração. E com você também quero alegria. Gosto muito de você. Os irmãos. Eu quero ser um pássaro bonito. Edilson e Edilson. Quero voar no seu infinito. Nosso parceiro Thiago Garcia, um abraço. Obrigado, meu amigo Sávio, da administração da Prefeitura Municipal com a gente. Alô, Sávio, tudo certinho, você? Vou chorar. E você? Gosto muito de você. Ele quer ir mais de forte, pronto, bora. Baby, não me deixe só. Olha, não se esconda, não se esconda. Equipe Magnatas, um abraço! Perceber, eu viverei em paz. Com você, eu viverei em paz. Com você. Meu vereador Nasa aqui com a gente. Zé. Meu parceiro Ceguetinha da mídia confirmando, sábado que vem. Na fazenda show no aniversário do Edilson. Não sou de ficar mais de uma semana sem amor, sem um beijo. Meu amigo de Carlos, um abraço de Carlos! Deixa eu te falar, eu vou fazer jejum de amor pra provar o que eu sinto. Quer saber, eu tô arrependido. Festival da Pororoca. Mais uma na organização da Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim. A administração do nosso prefeito e última carta. Quer saber? Eu necessito ter de volta o seu calor. Sua boca é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina minha. Meu parceiro Charles, a sua esposa Priscila Gomes e a galera de Castanhana. Sério, em uma relação não existe mistérios. Não dê ouvidos pro que o povo vai falar. Eu não vacilei, juro, não sou culpado. Não posso pagar se não fiz nada de errado. Meu coração é seu, pra que desconfiar? Para de mentir, para de me enganar. Você foi visto com outra em meu lugar. No domingo, na festa do Big Son, saudade. Edilson e Edilson. Eu sei, fui uma tola por me apaixonar. Mas um dia essa dor toda sei vai passar. E eu vou achar um homem que me ame de verdade. Vem! E de você não vou nem levar lembrança. E aí? É mentira, é verdade? Olha só, Gelson, já estamos aqui com os amigos da Polícia Militar do Estado. Já nos passando as informações aqui, que o horário permitido do evento hoje somente até as 3 horas da manhã. E a gente vai cumprir com certeza, tá? Os amigos da administração também da Prefeitura Municipal nos passando a informação que o evento vai até as 3 da manhã. Então vamos cumprir os Racionais, valeu! Sequência. Com a emoção, a esforça. Mega Pro.